Fox, mantenha o ponto de espera. Pronto para o táxi. 1956, 1350, alterna Galeão. Perdão, Salvador. 2156 a bordo, altímetro no 009, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1.95, bom voo. Já, funciona. 6326, táxi via Juliette para o portão 1, observando a aeronave da companhia saindo no táxi. Ok, Juliette, portão 1, observando a aeronave, beleza. Salvador, Bono 648, lembrando. Bono 648, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 648. Olá, Mike Foxtrot, decola de casa 3, controle 120, décimo 8, uma boa tarde. 208, boa tarde. Cruzeiro, Viap Resolu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, décima 8, aciona 5051, no cotejo. Zero, vem por aqui, pode ir. Viena 640, Viap Resolu 16, decola da 10. Primeira curva direita, da Euleda Bridge, controle 1208, com transponda 5051, azul 406. Cotejamento correto, chama para pushback e sonamento. Cheia de trafidade. Igual Mike Fox, prossiga visual e chame-no através do farol da barra. Visual, repórter através do farol da barra, Fox. Fox decolou 44, controle 120, decimal 8. No 648, táxi via Juliette, portão 2. Portão 2. Do Kilo Lima, controle. Livre, Kilo Kilo Lima. Boa noite. Aqui Delta Charlie. Luciano 6315, chame Recife, frequência 13325. 13325, muito obrigado, bom domingo. Controle Channel 6142. 6142 é o controle, contato radar. E aqui Delta Charlie, controle para você. Direção sobre o voo para o corredor Forte 510, da controle por aqui. Ciente, retorna para Salvador, 500 pés e aqui Delta. Localizador, 4112. 4112, localizador e aproximação, reduz o cheque do trem, chame a torre. 11895. 2895, azul 4112. Azul 4112, reporte trem, tem livre pouso, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-8 mais. Ciente, azul 4112, livre pouso. Ciente, reporte para ver fora da barra. Dan 3154, autorizado chegada a mar e desça para 2 mil pés, ajuste no 009. 009, descendo para 2 mil pés, Dan 3154. Eleva. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5003, coteja. Autorizado. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5003, coteja. Baixar travado, azul 412. Ciente, livre pouso, vento 080 graus, 169, azul 4112. Ciente, 412, livre pouso. November Yankee Mike, tem conhecimento do lançamento de paraquedista na Praia do Forte? Afirma. Ciente, a aeronave já decolou, está passando 2.500. Ciente, no tráfego, November Yankee Mike. Yankee, Flamengo Lima, Flamengo Lima. November Yankee Mike, Livra CTR, frequência livre. Frequência livre, November Yankee Mike. Olha, o Yankee Delta Charlie já avisou para o aeródromo, próximo buraquinho. Ciente, chame a torre agora, 11895, solicite instruções. Torre, vai passar o Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, da presente autorizado o sinal da 17, reposta no sinal, Yankee Delta Charlie. A gente autoriza a prosseguir, se possível, direto para o pátio da Aerostar, pátio 5. Afirmativo, está autorizado. Reparte no solo, vento 090 graus, 14 nós, Yankee Delta Charlie. Charlie. Oceano 6314, controle Salvador. Está autorizada a chegada à mar e ajuste no 009, desça para 2000 pés. Autorizado. Oceano 6142, chame Recife, 12545. 6143, bom dia. Azul 412, na Alfa, próxima Juliette. Táxi via Juliette, portão 8. Táxi Juliette, portão 8, graças. O Yankee Delta Charlie aqui na sua Través Norte está se autorizando a cruzar o eixo da 97 direto para o Pátio 5, conforme combinado. Autorizado, Yankee Delta Charlie, reposta no solo. Cristóvão Salvador, o azul 4065, gate 3, pushback estacionamento. Autorizado, chama para o táxi. E pushback estacionamento, 4 metros. 3154, está autorizado a aproximação ILS. Correr para o 3154. Autorizado a aproximação. Tenente autorizado o procedimento da 3154. Grau no 8, tem livre ingresso, na pistão no 0, reporte alinhado e pronto. Yankee Delta Charlie, confirme, solo. Ao 5-8, no corte de frequência livre, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, 5856 da web, informação Quebec, autorização Natal. Boa tarde, 5856, autorizado Natal, nível 350, via Upper Zulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10 curva esquerda, controle 120.8, aciona 5056, coteja. Autorizado Natal, 350, via Zulu 10, decolagem pista 10, curva esquerda, saída Puca, Zipar. 208 é o controle, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, Então, 3154, Duna localizador, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, 3154. 1-1-8-9-5, 3154. Galo Salvador, azul, 4-0-6-5, 127, agora, 4-0-0-0, liberado para o carro. 00, controle 1-2-0-8. 08, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde, usando 3154, final baixado e travado. Pronto, chama a torre 295, uma boa 4-0-5. Tan 3154, ainda não avistado agora. Entendi que o trem está em baixo e travado, autorizado pouso, pista no zero. 1-0 graus, 1-2 nós. Livre pouso, Tan 3114. .4462, autorizado chegada à mare, desça para 2.000 pés, ajuste no 009. Hotel Salvador, uma boa tarde, Azul 4065, Alfa Antibera, Piscina Hotel. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 4069. Luciano 6314 está autorizando a aproximação em ILS. Autorizando a aproximação em ILS 6314. Azul 4065, autorizado, alinha e mantenha. Alinha e mantenha, Azul 4065. Então, 3154, no solo 04, pista direita, está com seu Delta. Chame o solo 121 decimal 9. Deixa ele à direita, 6 Delta, 121 decimal 9, o solo está 3154. Azul 4065, pista livre, autorizado decolar 080 graus, 119. Livre, decolar, 4065. Na Alfa, Vista Juliette. Taxi Via Juliette, portão 9. Portão 9, Via Juliette, Vista 3154. Azul 4065, decolou 05, chame o controle em 120 decimal 8. 208, obrigado, Zanetti. Na retaguarda, autorizado, chantar o táxi, 5856. Fazer a passagem do Airbus Tatã, autorizado 585 em coordenação. Ciente, voe para o farol do Monte Serrat após rotatória, ajuste 1009. Salvador Batate, é o 4065 da Azul. Azul 4065, Salvador, boa tarde, contato radar. Contato radar hoje. Estabilizado localizador, chanel 6314. Ciente, cheque o trem, chame a torre, 11895, oceano 6314. 11895, oceano 6314, vamos trabalhar. Torre Salvador, boa tarde, oceano 6314, X-ray 10. Oceaner 6314, cheque o trem, chame final normal, pistão 9. Para final normal, Oceaner 6314. Gente, autorizado Siri, nível 060, saída da AEL, após direto. Decola da 17 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5046, coteja. Aqui o Zulu corrigindo, o transponder será 0260 agora. Pista 10, tem abaixado a travada, será 6314. Avistado, pista lisa, autorizado o pouso, 120 graus, 149. Leve o pouso, pista 10, será 6314. Mike, controle. Mike, direção do aeroporto, está mantendo no metal para qualquer metido em Salvador e depois prossegue para Serra Novembro, Rio Bravo, Valença. Controle, está ciente. Prossiga via corredores, ajuste no 009. Ajuste no 009, Novembro, entre Mike. Salvador, Codial, boa tarde, Oxané 6237, campo Mação Romeu. 6327, prossegue. Campo Mação Romeu, senhor cópia para Filhaus. Informa o nível pretendido. 6314. Eita, falando 219, Oxané 6314. Guarda na sua. Azul 4462, informe velocidade. Está mantendo 2509, 4462. Ciente, reduza para 220. 2209, 4462. Autorizado pelo horizonte, nível 430 via Upper Zulu 10. Até bridge, após a Perzulu 16, saída da EL, Leda Bridge, decola da 17, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5035, coteja. A saída confirmando da EL, Leda Bridge. Agora 1000 pés,